Olá pessoas, aqui é o Fabrício do futuro indo pro passado para avisar vocês que esse podcast aqui tem algumas peculiaridades. Quais são elas? O áudio dele tá meio zoado. Eu tentei salvar, eu tentei fazer tudo que eu pude fazer para que o áudio ficasse o melhor possível. Nós gravamos num shopping aqui da cidade, então por algum motivo o shopping tava muito agitado, tinha muita gente, tava muita loucura acontecendo e deu pra salvar alguma coisa sim e uma coisa não. Vai parecer que eu tenho um monte de robozinho conversando, mas é, somos nós conversando. Sobre o Campinas Anime Fest, que foi um evento legal, resumindo assim pra vocês. E lembrando, segundo recadinho, não era pra ter recado, mas coloquei isso aqui só de extra. Esse podcast é o primeiro de dois, então tem uma segunda parte que vai sair sexta-feira que vem. Última sexta-feira do ano, sai o último podcast também, ok? Então é isso, curtam o podcast, enquanto o podcast tá legal, tá gostoso de se ouvir, no limite do possível. E é isso, muito obrigado e bye! Bom podcast pra vocês e Feliz Natal! Claro, edição salva tudo, edição salva tudo. Até isso, no início do podcast, vai começar agora, pessoas. Eu sou o Fabrício Barros. Eu estou aqui com Bruno Italiani, não sei o que dizer. E ainda mais, com a mim, de novo. Aqui, primeira vez no podcast, ele. Muito obrigado por tudo, galera. Meu nome é Wellington de Oliveira, estou aqui com vocês hoje. E outro notívago, novato, quem é você? Eu sou o David Hasselhoff. Não, mentira, eu sou o Matheus Scaravelli. E vamos que vamos, pela primeira vez aqui. Jovens, estamos aqui para nós falarmos hoje sobre uma dobradinha de eventos. Campinas Anime Fest e CCXP Comic Con Experience. Que a produção aqui toda falou, que é isso, moleque? Vai com essa porra. 2017. 2017, tem que falar, isso é um podcast extra, já nós acabamos a temporada, isso é um podcast extra, um podcast maroto, batuta pra vocês. Olha que bonito. Não, mentira, né? Não. Pode ser, porque eu não tinha planejado nada pro Natal mesmo. Usar a imaginação. Não, para com isso. Não quero usar a imaginação agora. Eu imagino, né, daqui filho? A pouco vai ter imaginação solta aí. Mas eu quero ir direto pro assunto. Nós não temos recados, então vamos direto pro assunto. Fila, tivemos fila? Não, né? Nós chegamos num horário um pouco mais adiantado. Não teve fila, foi bem tranquilo pra entrar. A fila básica, né? É difícil falar que não tem fila no evento, mas é aquela fila suave, como diria o Matheus. Pra dizer que a gente não teve fila, assim, tivemos fila, exatamente como a Mi falou, foi básica. É, tivemos que fazer aquele básico que é deixar os alimentos, que geralmente a meia entrada eles... Cortar umas filas, né? É, a gente acabou cortando um pouquinho de fila, olha só, a gente pedindo o Brasil melhorar, né? E olha só nós aqui, né? Oh, a ideia foi minha, né? Eu fui muito xingado, porque não cortei fila, a fila estava aberta. O seu celular estava aberto, né? A geometria do lugar é a seu favor. Exatamente. Foi um impasse. Um impasse. Essa fila estava bem ao estilo da fila das atrações da Disney. É aquela fila que está disfarçada dentro da atração. Você olha de fora, você não vê a fila. Até que você chega na fila. Aí você vê que a fila está grande. Mas pelo menos andou rápido. Ele sente uma fila disfarçada de atração. Exatamente. Aí você olha assim a atração de fora, estava límpida. Estava maravilhoso. Tinha feno rolando assim na fila. Aí você entrava na atração, aí via aquele zigue-zague. Só que você não via o fim da fila. Ou seja, o começo, onde era a atração. Você tinha que ir virando corredores, mais filas. Nossa. Até que uma hora você chegava na atração. Mas pra mim, esse ano, comparado aos outros anos, acho que a gente demorou nem 20 minutos pra entrar no evento. Foi muito rápido. É, foi por aí. É, acho que realmente a gente entrou mais rápido esse ano. Acho que até pela questão de ser uma época que tem vestibular, ser época que tem... Tinha Comic Con na mesma semana, agora tem Ressaca nessa semana também, então acho que era meio por essa proximidade de outros eventos. A gente acabou não indo no evento para ir aproveitar os outros eventos. Tanto que a gente sentiu mesmo que alguns conhecidos nossos do evento não foram muito mesmo. Então a gente sentiu mesmo que realmente a fila pode ter sido realmente mais rápida. Além talvez de a gente ter chegado um pouco tarde, assim, relativamente tarde. Não, chegou cedo. Chegamos cedo, né? Chegamos cedo. Na minha cabeça acho que chegamos um pouco tarde, assim. Não, chegamos cedo. Enfim, eu acho que foi pouco realmente das pessoas irem mais pro Comic Con mesmo. E lá dentro, o espaço já é bem conhecido do povo, tem uma pinha, não posso ter uma pinha pra vocês verem como que é e tal, vou tirar de alguma foto que eu tirei de algum lugar, de certeza, não vou achar o papel mais, é uma beleza. Mas o espaço já é bem conhecido, que é o Colégio Salesiano, que é ali, né? É, Colégio Liceu Salesiano, eu acho que esse é o nome completo, deve ter mais coisas assim, claro, eu não sei exatamente, mas até quando a primeira vez que a gente foi no evento, conhecer esse evento, eles indicavam, ah, o Liceu é ali. Ah, é onde tem aquelas tantas gigantes, normalmente as pessoas da cidade localizam assim, tem uma torre gigantesca. Foi da igreja. Com a santa em cima, viu? É top, é top. Nada é certificado, né? Só tem ali a presença da santa mesmo. Nossa, a básica e tal. Colégio onde Sandy. Beijo pra Sandy. Sandy estudou lá. Beijo pra Sandy. Você tá zoando comigo. Não, a Sandy estudou lá, Sandy. A Sandy e Júnior. Sabe Sandy Júnior, né? Sandy Júnior estudou lá. Você tá de zoeira, velho. Eles são de Campinas, né? Então... Caramba! Olha só, um marco para o evento, assim. Tipo, eles podiam usar isso, né, sabe? Para atrair mais pessoas. É, aí propaganda. Antes tinha bastante aquelas cabines telefônicas meio na Inglaterra lá. Tinha bastante lá do lado de dentro do evento. E depois eles tiraram, não sei porquê. Dá um charminho, né? Dá uma coisinha legal. Eu fiz um evento aqui na Inglaterra. Se eu fizer um cosplay de Maria Chiquinha, será que rola agora? Nossa! Pô. Deve colar, entendeu? Vou de Genaro, meu bem. Eu vou de Leia. E o Bruno vai de Jamelão. Então eu vou lhe cortar a cabeça. Aí o resto eu aproveito. Nossa, a música mais machista e as crianças cantavam ainda, né? Nossa, direto na rádio, tocando. Nossa. Que delícia. Não, além de ser uma traição ali, uma ameaça de homicídio ali, uma coisa muito louca. Esqueci a palavra agora. Decapitação. Que... o que vem? Necrofilia. É isso aí. Anote no seu bingo do podcast que necrofilia foi citado hoje. Finalizando 2017 com decapitação, mais necrofilia. Combo. Nossa, alguém viu o filme de aspas, terror/suspense da Sandy? Sabia que ela tinha feito um filme assim? Não, tem um filme de suspense/terror da Sandy. A única coisa que eu sei da Sandy. Ela, né? Não dela. Ok. A única coisa que eu sei da Sandy recente é que ela dublou aquele Sing. Aquela animação lá que todos os animais cantam. A única coisa que eu sei da Sandy é que eu queria ser amiga do marido dela, porque ele é muito legal. Não. O mão da porra. É o 10-10. É. Eu não sei nada sobre a Sandy. É que eu não lembro nem o nome, é um filme muito estranho. Tem no YouTube, pra você ter uma ideia. Muito estranho, da Xuxa. Mais estranho. Mais estranho que Sandy Jr. É o naipe dela. Todo domingo assistia Sandy Jr. Seriadinha. Nossa, eu seriadinha. Assisti depois do canal Viva. Verdade, muito bom. Muito bom para os parâmetros da mulher. Mas falando em parâmetros, nós não temos o que nós vimos. Não, mas não temos parâmetros mesmo, porque estávamos falando sobre fila e estamos falando sobre Sandy. Ah, cara, uma coisa puxa a outra, né? Voltar para o evento. E voltando para o evento, o que nós vimos lá? Coisas para comprar. Alguém comprou alguma coisa, uma coisa de pão? Eu comprei uma toquinha e depois ganhei uma toquinha. Eu acho que não compramos nada, Elan. Não compramos nada. Ah, desculpa. Engoli um ar falso. Engoli uma palavra. As falsifica tudo hoje em dia. Não compramos nada lá, assim. Eu acho que só alimentação mesmo. É que acho que a gente já tá. A gente olhou as lojas lá, tudo, mas paramos pra ver algumas coisas e comprar mesmo. Eu gostei de uma camiseta, mas acabei não comprando ela, porque. Cara, não voltei pra comprar. Todo evento eu compro alguma coisa, eu sempre gosto de levar xícaras, canecas, camisetas e outros afins, e até mais acessórios. Mas nesse ano não teve uma coisa que tipo, me agradou e falei, é essa, principalmente xícara e caneca. É essa que destacou, é essa que eu achei legal. Eu achei que os desenhos estão muito clichê, tá tudo igual, sabe? Sempre tem alguma novidade, eu cheguei lá esperando novidade e não teve nada. Alguma coisa que eu queria estava um pouco acima dos valores do que dos anos passados. passado, eu achei um pouco mais caro e baixa qualidade, sinceramente. Eu não gostei desse ano, não. Eu revisei a loja 3 vezes cada uma. Então, nossa! Eu posso falar que, cara, não rolou. O máximo que eu comprei foi dados pra RPG, mas é que eu encontrei assim, uou, um kit junto, e é isso. Eu achei bonito os dados, tava vendendo todo o combo de 1D4, 1D20 e tal. E é isso. E você, Matheus? Já eu acabei me tapeando. Me autotapeei a comprar uma caneca. Estava eu passando lá pelas banquinhas, vendo canecas e coisas e afins, camisetas. Até que parei numa banquinha exclusiva de canecas. Aí, aquele vendedor maroto que sempre tem em todo lugar, que vai te puxando, vai te pegando, vai te chumbando. Aí vem pra cá, vem pra cá, já tava no bem Silvio Santos mesmo. Aí me prendeu ali um pouco, começou a falar, olha só que legal essa caneca aqui, você gosta dessa caneca de Game of Thrones? Eu falei, ah, eu não assisto Game of Thrones. E poxa, ah, mas então você gosta dessa caneca aqui do Doctor Who? Ah, cara, eu não assisto Doctor Who. Ah, e essa caneca aqui, não sei o que, não gosto. E essa aqui, não gosto. Eu, literalmente, eu não gostava de nada mesmo, não é porque eu não queria comprar uma caneca. Até que, bem ao fundo da banquinha, eu vi umas canecas de uns desenhos da Hanna-Barbera. Mas eram os desenhos ruins da Hanna-Barbera. Nossa, o único mais ou menos que salvava ali era um dos Flintstones, mas era muito ruim a caneca. Aí depois o cara me encheu tanto saco pra comprar uma, eu falei, olha cara, se você tivesse uma da Corrida Maluca, eu levava. Aí ele falou, ah, não seja por isso, eu tenho uma caneca da Corrida Maluca. Nada, era só um pouquinho aqui. Pega aí na caixa. Eu fiquei, ah não, vou ter que comprar uma caneca. E a caneca era mais cara do que as outras, porque todas as banquinhas eram R$25. A dele era R$35. Ele fazia duas por 60. Ah, que burro! Mas aí quando ele pegou a caneca da Corrida Maluca, eu fiquei olhando aquela caneca, tentando me convencer de que eu gostava dela para poder comprá-la. Mas eu não queria comprar por R$35. Por dentro tava, ela é tão bonita, ela é tão legal, só que não. Ele estava tentando apontar todas as partes boas da caneca, de que ela era revestida com sei lá que tipo de verniz, não sei do que ela era feita de porcelana da China, não sei o que ela é, da China mesmo, porque essas canecas são chinesas. Aí você vê aquele rachadinho zoado que o cara deu, aquela quicadinha em algum lugar. Exatamente. Depois de muito tempo, eu me convenci, falei, tudo bem. Eu vou comprar essa caneca porque eu disse que eu compraria essa caneca se ele tivesse uma da Corrida Maluca. Então eu comprei. Eu tô usando. Aplausos, né, Titi? Na mesma loja tinha uma caneca do The Punisher. O logo tava muito bonito, mas por estar 35, cara, no sense. Não, muito obrigado. Eu gostei muito dela, mas não comprei porque o padrão, se fosse 30, de boa, até rolaria. Mas o padrão dela é 25, cara. Então, não. Tem uma porrada de caneca e é só ela que eu gostei de todo evento. Mas pelo cara falar muito, não gostei. Quer pagar quanto? É, o cara falou demais. Eu só queria ver a caneca. Eu não vi a caneca porque ele falou muito comigo. Ele quis conversar comigo além de apresentar a caneca. Então, eu acabei saindo. E tem uns vendedores que são mais animados, são mais, oh meu Deus, vem cá, galera, vem cá e vai, quer saber sua vida, não sei o quê. Você comprou alguma coisa? Eu comprei adesivos. Ah, é verdade. No Beco dos Artistas. Nossa, esquecendo. Exatamente, eu fui lá atraída por um link no Beco dos Artistas. Pra não falar que eu comprei absolutamente nada, acabei pegando um colar do The Witcher 3, que estou usando agora, que é o lobinho bonitinho, daí conta. Não sei se pode falar valores. Achei muito da hora em representação do colar, só que não deu 2 dias, o cordão estourou. Por ter ganhado um colar da Mi, eu estou usando o colar e o pingente que eu comprei. Então, agora sim, faz sentido. Comprei o colar em si, lá, e isso foi a melhor coisa. Estou usando até hoje, não me arrependo, ele é muito bonito, estou muito... Tá muito feliz com ele. Ah, que da edição. Faltitante com o colar. Uma aquisição muito boa. Atrações, alguém foi atrás de alguma atração? Tipo, povo em palco, alguma coisa assim? Fora K-pop e cosplay, que você vem depois. Ai, eu adoro K-pop. Não, K-pop, eu sempre digo que K-pop ele faz a umidade do ar subir. Como é que é? Ah, sim, eu já tá entendi, porque ele faz a umidade do ar subir. É incrível. Você fala K-pop, você fica mais confortável. Respira melhor. Você respira melhor, você fala, nossa, tá quente, tá calor. Nossa, não está mais. Passou, né? Nossa, mas que de repente, pressura. Parece que um evento agora. Não, evento agora não. Que, tipo, houve uma. De repente, K-pop proliferou, assim. É, porque a gente frequenta o PAF já vai fazer o quê? Uns 5 anos. E no começo não tinha muito K-pop. De repente, assim, explodiu. Eles colocaram o circuito K-pop, eu acho que começou ano passado o circuito K-pop. De repente começou a ter competição e, assim, é incrível ver a galera dançar, eles dançam. Sim, eu brinco com as coisas da comunidade sul, mas tem muito ânimo deles, meu. Sim, nossa, eles dançam muito e era a final nesse CAF. Anunciou K-pop, a galera sai correndo de onde tiver. Sai da a imprensa do esgoto. Nego, sai da fila, lá de fora, correndo, corta a fila, sai da dentro, pegando o saco. Eu acho interessante, cara, que tipo, eu posso ter acesso a essas músicas, mas nunca, tipo, imaginei que existiria algo assim. E, sei lá, pessoas de 13, 15 anos, crianças, assim, pré-adolescentes, sei lá. Cara, eles decoram a coreografia. Eu estava vendo a pessoal dançando no palco, tal, bonitinho apresentando, e a galera assistindo, dançando junto. Eu falei, caramba, como assim? Virou uma febre o negócio, eu nem tô ligado do rolê. Você nunca viu o B-pop, o K-pop brasileiro? Já passou na Globo, velho. Mas eu já vi a briga da galera pelos bias. Não sei como é que pronuncia lá. Baias, bias, não sei. E é insano. Nossa, já vi a galera brigando feio mesmo. O que tá mais conhecido é o BTS, que é a banda, né? K-pop, me corrige. Coraçãozinho com dois dedos, enfim. Ah, isso é coração? Que coração? Nossa, por isso que eles fazem assim. Ah, eu chamo de tocada, assim. Põe uma pontinha no dedinho lá no post pro pessoal ver. Tem que ser. Como é o coraçãozinho. Tem uma imaginação nisso. Fica uma pose que pede, juro. Existe muita imaginação nesse símbolo, cara. Tipo, tá bom. Nossa, sério, não imaginei. Nossa, é como eu não consigo imaginar. Nossa, a gente está preparando uma estralada. É, bem isso. Sobre K-pop, né? K-pop, né? Desculpa. Sobre os K-pop, mano. Os K-pop. Assim, a gente assistiu um trechinho e tudo. Mas toda vez que a gente vai, realmente, como a Mi falou, a gente fica bobo de ver a coreografia de todo mundo. Eu acho muito legal. Até quando a gente foi no camarim, cosplay mesmo, eles também usam como camarim lá até pra ensaiar. Sim. O povo lá, eles ficam lá no fundo e tudo. Eles ficam lá dançando, passando os passos, se secando com o secador, né? É, nossa. Eles soam tanto que eles ficam lá. Parece só uma deusa. Né? Só faltou. Que bagulho na cara. Faltou mesmo isso. Bom, mas desse tipo de atração, o K-pop, né? Acho que a gente sabia isso mesmo. A gente ia atração mesmo do evento que ia lá. Eu acho que eu cruzei com a Débora Fuzetti, a cosplayer, que estava lá. Eu bati um papo com ela rápido. Mas, assim, de atração fora ela e cosplay e o K-pop. Teve, né, também o dublador, o Marcos Ribeiro, se não me engano. Isso. O Marcos Ribeiro é dublador do Rafael, das Tartarugas Ninja. Pra quem melhor reconhece, o dublador do Homem de Ferro dos filmes da Marvel. Caramba. Mas não vi também. Também quando tem dublador, às vezes, tipo, a gente acaba. Antes até a gente. Nossa senhora! No começo a gente ficava tudo na euforia, mas acho que já tá tão comum assim. Mas a gente respeita eles ainda. Sim. Eu procuro ainda ver sempre os canais do Wendel mesmo. O canal do Wendel, no caso. Mas dele, assim, eu não vi nada, assim. Alguém viu mais alguma coisa? Não? Dou nenhuma? Eu passo sempre na X5 Arena. Não teve muita empolgação, achei falta até um pouco de estrutura. Eu realmente queria ver os caras que estavam no competitivo de League of Legends lá. Tiveram algumas falhas técnicas, pelo que eu me lembro. O áudio estava ruim, a narração estava horrível. Então acabaram, além de fazer melhor de 5, melhor de 3, quer dizer, que aí seria 3 vitórias de 5 partidas, fizeram melhor de 2, cara. Então acabou nisso. Venceram 2-1. Então, mas melhor de 2. Se eu ganhar uma, você ganhar outra, aí tem mais uma. Então seria melhor de 3. Melhor de 3, de melhor de 5, colocaram melhor de 3 e é isso, é o que tem pra hoje, tchau. Então, além disso, cara, tem os youtubers, mas eu não achei muito interessante, na minha opinião, não que os caras não são válidos, mas eu não achei muito interessante. Então eu fiquei mais rodando e tinha muitos cosplayers bons, caramba, estava foda os cosplayers, os caras vieram tryhard, esse ano foi foda. Era a final, né? Normalmente no fim do ano a galera vem um pouco mais preparada, porque é a final do circuito também. Eu mesmo me assustei com o cosplay. Vamos partir pra cosplay? Vamos, é o coração já. Olha o coração. cadê o coração? Ah, sim, é isso aqui. Coraçãozinho. Você bateu disparado. É, coração. Ai, mano. Toda vez que vocês ouvirem coração, vocês olham pra foto do post. É isso que eu tô fazendo. Estamos aqui fazendo a pose pra quê? Cosplay. Cosplay, cara. Cosplay, nossa, eu me surpreendi pela quantidade de cosplays. Eu achei muito, muito. Eu falei, meu, eu andava, eu tava tirando foto de um cosplay, eu via três pelo canto do olho. Aí sentia, eu sentia dois atrás. Falei, meu, caramba, que isso, gente? Vamos se acalmar nesse lugar? O café tá se tornando um polo mesmo, né? Eu vejo que muita gente de São Paulo tá vindo pra Campinas. É legal isso, porque a gente tem ver cada vez mais qualidade melhor de cosplays, ver a galera se esforçando cada vez mais, acho bem interessante mesmo mostrar que o interior também produz cosplay, que não tem só cosplay bom em São Paulo, vamos dizer assim. Desculpa. Inclusive, na verdade, até a gente encontrou com alguns colegas e amigos por lá, e até um deles, ele geralmente faz cosplay, geralmente não, ele fazia cosplay vou falar do Guilherme aqui, já citando o nome dele, Guilherme, te amamos aqui, coração. Música pede. E o Guilherme, ele já fez várias vezes o Cavaleiro de Sagitário, né, o Aiorus. E aí ele tinha problemas com asas, que ele falava no passado, que a gente até ficava com dó dele, porque ele ficava andando meio torto. Chegava metade do evento, coitado do cavaleiro. Coitado. E aí, realmente, como ele falou, a gente notou que houve realmente uma grande melhoria, assim, na qualidade. Todo mundo. Teve gente que usou os mesmos cosplays, mas ainda assim mantiveram a qualidade, foi muito bom. E você repara, assim, alguns conhecidos disso. E no caso do Guilherme, não foi diferente, porque ele melhorou a asa dele, ele explicou pra gente como ele fez tudo, e eu acho que ele até falou pra mim, cara, você não vai acreditar como eu fiz a minha asa, assim, tal. Eu falo, eu não vou revelar o segredo do Guilherme, tem tudo na internet, se vocês quiserem fazer armadura, a gente aprendeu tudo dessa mesma forma, mas até só dizendo pra ele que realmente foi uma coisa muito criativa a forma como ele usou, realmente pareceu muito leve a asa dele, todas as partes estruturais. A asa aguentou o evento todo. É, a asa dele aguentou o evento todo e ele não ficou tortinho, coitado. Nossa. Lá. Mas foi muito bom, eu fiquei muito feliz. Não sei o que falar do seu cosplay. Deixa eu deixar para o filho. O menor da casa vai ficar. Por favor, obrigado. Louco. Você, Matheus, o que você achou dos cosplays? Você achou algum legal? Você viu alguma coisa de destaque? Alguma coisa que falou, pelo amor de Deus, por que você está aqui, pessoa? Gostei muito dos cosplayers desse ano. O nível tava muito bom, mas, sabe, eu tenho tanta vontade de fazer o meu cosplay, mas passa ano, passa evento, e alguma coisa me impede de fazer o meu cosplay. Mas vai ficar de segredo por enquanto, quem sabe no próximo podcast a gente pode falar sobre o cosplay que eu fiz e eu ganhei um primeiro lugar, talvez. Só de fazer eu já vou estar muito satisfeito, muito realizado. Isso é legal. E você, Léo? Cara, eu não faço cosplay porque se eu for fazer, eu sei que não vou parar. E você começa a fazer cosplay. Você vai à falência. É, exatamente, porque eu já tive várias ideias de fazer, e as ideias são sempre legais de fazer o cosplay e as mecânicas dele, de armadura, de arma e tal, mas leva um tempo, e só pela Mia andar e ela não andar no evento, então imagine se a gente não andar no evento, aí vai ser meio ruim, e eu vejo meio ruim pra esse lado, porque eu gosto de ver lojas. Aí se eu for ver as lojinhas e tiver que tirar foto a cada 5 segundos, eu não vou ver as lojinhas, entendeu? Mas é mais por isso. Mas um dia eu vou fazer um cosplay junto, quando o Matheus fizer o dele. A gente faz um collab ali, faz um grupal. Um cosplay. Ele faz metade do cosplay, eu faço a outra metade do cosplay. Até porque o filme do qual eu quero fazer o meu cosplay está vindo aí agora, em seguida. Aparições. Que filme será? Pantera Negra. Agora os dois. Não. O pior que existe. Lagoa Z3, então. Não. Cara, vocês podiam fazer com Rider W, que são duas pessoas. Ah, mas peraí, Rider W. Mas eles não dão certo, cara. Eles são só o civil, só. Não, tem que só dublar o outro. Cara, ele tá dormindo. Você quer fazer o W? Então tá dormindo forever. Você quer fazer o W do Kamen Rider? É mais fácil fazer o gordo magro do que o W. Ah, mano. Eu sou minha quantidade. É sempre tu dormir, né? Tá, não estou dormindo, sempre eu fico em transe desacelerado mental. Nossa. Ou seja, dormindo. Quer mais? Eu queria fazer o drive. Eu queria fazer Kamen Rider Drive. Eu queria fazer talvez um cosplay de Kamen Rider também. Na verdade, eu já também venho prometendo pra mim que eu vou fazer cosplay com ela, essas coisas, tudo. Mas de momento eu estou mais ajudando no processo, porque realmente são cosplays muito trabalhosos e é um trabalho assim muito cooperativo. E claro, devo tudo a ela, porque se fosse pra aprender a mexer com EVA, essas coisas, eu já estaria me perdendo todo. E ela que me ensinou, mostrou, olha, os vídeos e tal, daí fui atrás pra saber mais coisas, olha, daí a gente faz isso, aquilo e tal, beleza. Mas a parte de tecido, ela que domina, porque eu não sei, eu tenho medo até de tocar no pedal ou sequer na máquina de costura dela. Mas eu tenho que falar assim, ó, tipo, meu, não, eu estou aprendendo, quando eu tiver uma experiência vasta sobre isso, eu faço meu, entendeu? É, não, eu até penso exatamente por isso, porque eu até revelo o meu cosplay, não é nenhum segredo. Eu fico pensando realmente fazer o Seiya de Pegasus com um teste, assim, pra mim, na verdade. É, não com esperança de, tipo, ah, talvez ganhe alguma coisa. Não, é um teste. Exatamente, daí eu vou fazer dupla com ela, que ela já fez a Athena, tudo assim e tal. E pra começo, assim, mas quem sabe depois uma armadura mesmo, porque depois que a gente fez a Samus, nossa, a gente tá animado pra qualquer coisa. A Samus ficou muito foda, cara. A arma com a luz dentro, o capacete iluminado, a posição, ela incorpora o personagem, ela não fica, ah, eu sou a Samus e estou vendo borboletinhas, não sei. Não, a Samus é séria, ela vai enfiar laser em todo mundo, o que é plasma que ela atira, enfim, ela vai sentar bolinhas que ela solta na arma, balas e explosões. E a personalidade da Min incorpora no personagem, que é linda de ver, tá ligado? Na hora que o Wellington falou, o fial laser. Eu não sei se ela está falando de cosplayer, ou de algum médico especialista, urologista, não sei. Você tem um laser no meu olho, né? Ah, é verdade. Se tem um exemplo, a menininha veio, ah, posso tirar foto com a Samus? A menina quase levou um tiro da Samus. A posição de foto dela foi muito bom, cara. Com o capacete, sem o capacete, foi chique. Foi chique. Competição cosplay, como foi? Agora estão chegando já lá. Acho que agora você pode dirigir tudo pra mim. Que, não, existe o diário da Mi. Diário da Mi. Por favor. O diário da Mi. Temos que parar agora esse podcast pra focar, hein? O diário da Mi. É, o diário da Mi, subtítulo é As Crônicas de Zelda. É, ó. É o Deus 80 docinhos. Encontramos um livro com o seu nome, Zelda. Sim, tem um livro chamado Zelda e os 80 docinhos. Acho que é a bruxa Zelda e os 80 docinhos. Que bonitinho, cara. É, não tem nada a ver com Zelda. O que exatamente você quer saber, Pinta, sobre o meu diário? Eu quero saber tudo, não me esconda nada. É, no café eu usei a Zelda, né, do Twilight Princess, finalmente, depois de 2 anos idealizando esse cosplay, ele saiu muito sofrido. Já acabou o jogo? Conseguiu acabar o jogo. É verdade, você falou que você estava jogando, exatamente. É, eu ainda não acabei Breath of the Wild. Não, você acabou, sim. Não. Acabar 100% não. Mas ok, voltando pra Zelda. E saiu aí. Foi um cosplay muito trabalhoso. Eu achei que depois da Samus, né, que foi uma armadura enorme, trabalhada, com todo aquele problema de LED, achei que não, agora eu tô pronta pra fazer a Zelda. E não, a Zelda, ela foi muito pior do que imaginei. Caramba, ela é muito mais pano, né? Exatamente, eu acho que assim, a gente até chegou a discutir isso em uma outra ocasião, no evento de Piracicaba, sobre essa questão de cosplay de tecido, cosplay de armadura, o que daria mais trabalho. E assim, a Zelda tem armadura também, mas é relativamente bem menos do que a Samus. A Zelda deu muito mais trabalho do que a Samus. Só o vestido da Zelda eu fiz umas 4 vezes e eu pretendo fazer ele de novo, porque ele ainda não está do meu agrado. A parte roxa do vestido, ela foi feita em 16 partes, então tipo, deu muito trabalho pra acertar todas as partes. Dei a cara a tapa, vamos lá, e eu aprendi muito nesse cosplay. Na verdade, eu digo que cada cosplay que eu fiz nesses quase 5 anos que eu tô fazendo cosplay, me levou até a Zelda, porque eu aprendi mexer com EVA com a Morgan, eu aprendi a mexer com o Corino com a Chun-Li, eu aprendi mais ainda no EVA com a Samus, pintura. Então, cada cosplay eu fui aprimorando alguma coisa. A Saber foi costura, porque foi a primeira vez que eu tinha costurado um vestido tão grande. A Saber 4 não tem registro, né? Quase ninguém lembra que eu fiz a Saber, mas eu só usei ela uma vez, porque foi uma decepção aquele cosplay. Ah, eu posso até adicionar? Não sei se você quer que todo mundo esqueça. Ah, sim, sim. Eu gostaria que todo mundo esquecesse, mas eu fiz a 2B esse ano. Do Nier Automata, né? Não sei como vocês pronunciam seus bubão aí, não sei. Nier Automata? É, né? Sim. A maior android que você respeita depois do 18. Subi na escada. E vai começar as escadas? E, é, exatamente. A 2B eu aprendi muito sobre essa questão de fazer aplique em roupa, porque a gente teve que aprender técnica de bordado, vamos dizer assim, é, aprender a mexer com o nylon para colocar o detalhe que eu queria no nylon para depois costurar no vestido. Aprendi a bordar a mão, então assim, tem partes da roupa que foram todas bordadas e deu muito trabalho mesmo, foi um cosplay muito trabalhoso. É, eu posso dizer que a gente construiu o cosplay assim, 100%. A gente fez absolutamente tudo, da orelha, eu costurei a peruca toda, tudo feito daquele jeito mesmo assim. Eu queria realmente realizar esse cosplay. Infelizmente ele ainda não tá do jeito que eu quero, então ano que vem provavelmente eu vou refazer o vestido. Ano que vem vai ter mais armaduras, muito aceso dessa vez, muito, muito LED dessa vez. A gente fez um teaser, mas não vamos falar o que, né? Não chegamos a falar que... Sim, você chegou fazendo um teaser. Ah, o teaser, eu mostrei uma placa de EVA gigante. Mas você falou alguma coisa sobre a armadura, né? Só que ninguém sabe quem é. Mas acho que já contamos pra algumas pessoas. Eu contei isso pra uma pessoa. Pra mim, só se for. E ela não está aqui. Não? Quem que é? O Ed. Ah, o Ed, é verdade. O Ed, ele tem um canal também, o S Ninja, não sei como. Sim, muito isso. Engraçado, vocês estão no canal do Ed. Se inscrevam no canal do Ed. Ed, estamos fazendo propaganda do seu canal. Ó, coração. Coração do Ed. Hashtag S2Head. Então, a competição. Tinha muito cosplay foda. É, o Café, ele costuma reunir bastante gente no desfile. Esse ano também era final das apresentações. E tinha umas 60 pessoas competindo, então era muita gente. Eu realmente não esperava o resultado da competição. Realmente achei, tipo, eu tive um problema no café, passei mal e perdi meu celular. Então, eu não tava muito animada em subir no palco. Subi lá e fiz o meu melhor, assim, tipo, daquele jeito. O resultado foi muito satisfatório. Eu realmente, nesses 5 anos, esperava realmente um reconhecimento em Campinas, porque é o nosso maior evento da região. E chegou. Eu acho que, assim, é legal olhar aonde eu cheguei hoje e ver, assim, eu tenho um pouco de receio de chegar no pódio, vamos dizer assim, porque assim, depois que eu fiz a Samus, eu comecei a notar que parece que as pessoas, elas têm um pouco de receio de chegar, sabe? Eu sou uma pessoa muito na minha, eu fico muito na minha, mesmo que eu pare pra tirar foto, conversar e tal. Eu sinto que muita gente acaba não chegando pra conversar ou pra bater papo com um pouco de receio, assim, de por ser o cosplay maior e tal. Então, gente, pode chegar de boa, se quiser dica, quiser conversar, quiser perguntar como foi feito, sempre respondo todo mundo, sempre não tenho segredos, assim, sempre dou dica, sempre explico como eu fiz, não tenho nenhum problema com isso, mas eu vejo que muita gente tem um pouco de receio de chegar em cosplayers um pouco maiores ou cosplayers que acabam chegando nas primeiras posições, vamos dizer assim. Só dar um adendo, só pra vocês entenderem, a Mi ganhou em primeiro lugar na categoria geral, tá bom, mas... Coração. Só deixando um exemplo. Ela tem um cara de marrenta, mas o coração é de mocinha. Pois é. Mas eu até queria até dar um adendo assim, que no momento do todo desânimo da Mi, a gente ficou na fila lá, tudo pra fazer pra participar do desfile. Nós fomos recebidos até, recebidos não diria, né? A Debrão, né? O apelido, pelo visto, o Debrão, não sei como é. Que foi a jurada também. Não estou querendo, eu quero deixar claro aqui, eu não estou dando mérito nem nada e tal, mas eu gostei muito de ela ter ido conversar com cada pessoa, porque notamos isso, e ela reconheceu que, tipo, nossa, você fez esse cosplay todo? Sim, fiz tudinho, me falou. E a gente gosta de reconhecer isso também em muitas pessoas. Não temos nada contra também as pessoas que compram os cosplays, porque a gente entende que tem gente que não tem tempo, às vezes, para fazer isso e quer participar. Tipo eu. Tipo eu. Então, mas aí, por exemplo, tem gente que quer fazer o cosplay e às vezes, tipo, não sai do agrado, tudo. E a gente já percebeu que tem aquelas pessoas que vendem o cosplay, pra tal pessoa, tal, só que, não ficou do meu jeito. E às vezes tem problema nesses grupos de venda, tudo. Então, por isso a gente até recomenda, se você quiser o resultado ideal, faça o seu próprio cosplay. Não necessariamente assim, faça o seu próprio cosplay, que eu acho que é um pouco... exagerado. Claro, se você quiser comprar, se você não tem tempo, se você não tem habilidade, mas é aquela coisa, né? Eu vejo que muita gente, ela não faz o cosplay por medo de errar. Gente, errar é normal. Acabei de falar que eu refiz o vestido 5 vezes. Eu levei um ano inteiro pra fazer a Saber até ela ficar quase do jeito que eu queria. Assim, todo mundo começa pequeno. Foi uma coisa que eu bati muito numa tecla com uma garota que eu conversei lá no evento, que ela tava me mostrando que ela tinha feito uma tiara e ela fez com muita dificuldade. Eu falei pra ela, cara, todo mundo vê a Samus e acha que, tipo, a gente começou sabendo. Não foi assim. em 2014, na época que a gente fez o podcast, o nosso primeiro podcast, não sei se você se lembra que a gente tava até fazendo a Zelda e o Link do Hyrule Warriors. Que você até queria ver o Cachecol e nunca viu o Cachecol. Olha só, que bom. Que bom, né? Quem sabe ano que vem a gente faz. E assim, a gente tentou fazer uma armadura e a gente não tinha nenhuma noção do que a gente tava fazendo. Assim, como eu falei, cada cosplay você vai aprendendo um pouquinho. Vai lá, assiste um vídeo, vai lá, conversa com uma pessoa, pega uma dica. Eu sempre falo pra todo mundo, tipo, gente, todo mundo começa pequeno. Eu, às vezes, refaço muitas peças e eu olho pra elas e falo, uau, ficou bem melhor agora. Mas é isso, gente. Fazer, dar cara a tapa, fazer de novo e gastar material. Mas assim, quer aprender? Na próxima você vai ter mais facilidade pra fazer. Se você se esforçar e errar e fazer de novo, uma hora sai. É só mais uma coisinha. As pessoas que geralmente querem fazer cosplay e tudo, no caso, as pessoas, para um começo, talvez a armadura seja uma boa. Não precisa ser. Não, talvez seja porque assim, não é difícil. É difícil. Não. Parece difícil. A verdade é que se você vai fazer uma armadura inteira, você não vai conseguir fazer. Não, inteiro realmente, vocês não vão conseguir. Mas tente, por exemplo, personagens que talvez usem partes de armadura. Não precisa necessariamente ser inteira a armadura. Para um bom começo, procurem às vezes ver personagens que usem. Ou se vocês, se o caso não for armadura, vejam como é feita as armas, certo? As armas de a gente geralmente usa bastante EVA, mas o seu é o limite. É um emborrachado, mas nos vendem como EVA. Certo. Mas na verdade é emborrachado. É emborrachado. Não é menos poroso que EVA, fica a dica, usem emborrachado, que é melhor que EVA. Exatamente. Mas, assim, para um bom começo, eu acho que tente fazer algumas partes de armadura. E, assim, é tudo base de molde, assim. Agora, se vocês quiserem fazer uma armadura gigante mesmo, eu recomendo que vocês tenham a ajuda de uma segunda pessoa. Essa é a minha dica. Agora nós podemos finalizar falando sobre... Fala o Matheus, pega o Matheus do outro lado, tá quietinho, tá todo tímido aqui e tal. Matheus, suas considerações finais, o que você achou legal, o que você não achou legal. Mete a bronca e fala sobre o evento, por favor. E uma nota de 0 a 999. Agora nós temos uma nota, depois que eu descobri isso, falei, mano, é incrível. Abre caminhos. Ah, então nós não paramos de notas. Cara, 0 a 999, não tem isso. No geral, eu gostei da estrutura do evento. Assim, não é igual o Mega Café que tem no meio do ano, mas achei assim, que tava bem variado. Faltavam algumas coisinhas. Algumas coisas poderiam ter sido melhores. O que, por exemplo? Por exemplo, não era assim o meu foco, talvez do Wellington. Mas eu reparei que tipo, tava batendo muita luz na área de onde tava tendo a arena de LOL. E tipo, tinha muita gente, além do som estar baixo da narração do pessoal que tava ali, tava batendo muito sol no telão e não dava pra ver a projeção. Então tipo, tava whatever, ninguém tava entendendo o que tava acontecendo direito. Ainda mais que tava só passando. E colocar um pouco mais de atenção nessa área, no caso. Exatamente. Como, localização, como vai ser, como não vai ser, seria interessante. Seria. Bom, mas no geral, vamos ver, uma nota de 0 a 999. É massa, né? Conseguiu. São muitas possibilidades. Vamos dizer que foi um 753. Cara, puta notão, maneiro. Foi bom pra você? Foi ótimo. Tá bom. É isso então, Matheus, quanto? Foi? 753? Perfeito. Well, você, meu querido. Eu? Sua opinião geral do evento do CAF. O último CAF desse ano aqui. Cara, minha opinião em geral, primeiro eu queria destacar uma coisa. Esse CAF foi de altas emoções. Altas emoções para caralho, mano. Primeiro a gente foi animado, depois começou a desanimar no carro. Aí a pessoinha passou mal e a gente ficou meio desanimado. O Bruno ficou muito nervoso porque queria e foi e até cheirar álcool na farmácia. Aí a gente voltou a ficar animado porque a Mi começou a passar bem. A gente cortou até a fila, então você precisa ver o bem que ela passou. Encontramos vários cosplays fodas e trocamos várias ideias. Então foi um nível ápice, assim, nossa, estamos muito bem, estamos curtindo. No meio desse rolê, o celular da minha é roubado. Cara, aí foi tipo, ela estava mal e ela estava de bem, agora ela ficou mais pior de ruim. Tava bom, mas piorou. Todo mundo ficou desesperado, eu fiquei naquela, mano, eu não tô acreditando ainda que esse rolê foi roubado, mas foi, falamos com seguranças, teve arrastão de celulares. Enfim, foi roubada, a gente ficou procurando, o Matheus foi de um lado, eu fui do outro, você até foi do outro, o Bruno ficou acompanhando sobre a segurança, a mim ficou nervosa com isso, não acreditava, o celular é novo praticamente em folha, a gente foi e revirou tudo. No final deu tudo certo, porque aí saiu, né? Coração. Foi muito engraçado, porque no meio-dia só lastava, ai meu Deus do céu, perdi meu celular. Aí anuncia lá, né? Michele como usado ganhou o primeiro lugar, ai meu Deus, ganhei o primeiro lugar e saiu todo mundo correndo, né? Aí foi muito, muito desestabilidade as emoções ali, mas no final, cara, encontramos o celular. Ela perdeu a capinha de proteção, infelizmente, que era da Zelda, era muito bonito. Mas encontramos o Tilango, que não falava português, sei lá de onde que se será, eu espero que vá pro inferno. Desculpa, sou meio sincero. Sério. Coraçãozinho pra ele, de forma. Mas ele fala o contrário. O contrário pra ele. Roubou o celular e conseguiram encontrar uma bolsa, uma mochila ou alguma coisa desse tipo, com 9 celulares lá dentro. Então foi um meio que um arrastão, um stealth, um sei lá. Encontramos o celular e ela ganhou em primeiro lugar. E foi muito bom. Em si, o CAF, pra mim, de 0 a 10 foi 3,1450. Não, isso é número de. Estou zoando. Cara, eu daria nota 8,5. Por não dou 9 ou 10 pela infraestrutura. Mas isso é uma nota ruim na escala, porque de 0 a 999. Não, era 10, mas se for de 0 a 999, só multiplicar por 100, então 8,5, 850. Ligeiro no rolê. É isso. Se a estrutura do LoL fosse boa, não tivesse roubado o celular dela, mas tudo bem que não foi culpa do evento, mas de forma certa foi culpa do evento, porque não deve entrar pessoas não brasileiras dentro de um evento. Nossa! Xenofobia! Desculpa, gente, não. Anota esse seu bingo, xenofobia também. Se não, se entrar esse tipo de pessoas, vai rolar necrofolia. Deus. Estou brincando, gente. Aceito todo mundo, pode vir de boas, mas roubar é errado. Então eu acho isso não certo. Isso foi bom evento, eu gostei, particularmente. Mi! Você mi! Mi! É, tirando todas as emoções que o Wellington narrou, foram muito tensas, né? Foi assim, uou, eu cheguei em casa e desmaiei depois disso. É, eu acho que daria uns 850 também, por todas as emoções aí que eu vivi no dia, porque eu fiquei com muita dor de cabeça. Chegou um momento que eu já tava fora de mim, não tava mais conseguindo assimilar as informações. Cheguei em casa e desmaiei. Cheguei em casa e desmaiei, então... É isso, uns 850 também. Brunão. Você salva a pata aqui, vai dar mais 900. Eu acho que você dá mais 900 aqui, por favor, né? Ninguém dá mais 900 agora. Na verdade, eu acho que eu já vou dar a nota máxima pro evento, que é os 999, mas exatamente pela equipe do evento. Por quê? De tudo isso que todo mundo contou aqui, eu acompanhei de perto e começou uma musiquinha de fundo aqui. Não, isso é bom, é porque é de boa. Nossa, 999, cara! Ah, yeah. É que você desbloqueou o 999. Olha só a musiquinha do... É tudo animado. Mas eu queria dizer assim que... Então, eu dou 999 pro evento num todo. Mesmo que a gente não tenha... Só o pronto, acabou o som. Mas assim, eu quero já deixar claro que eu vivenciei tudo isso que a Mi passou. Ela sofreu um montão. E a gente também não dormiu direito antes de ir pro evento, porque a gente correu pra terminar o cosplay, tá? É como sempre, comum, né? E também eu fiquei até, por um momento, até achando que ela não ia ganhar por partes, mas talvez ganhasse alguma categoria, porque fiquei muito feliz. Houve um certo reconhecimento a princípio da jurada, né? E daí teve o caso do celular que foi roubado, que a gente tipo, realmente já tinha perdido esperança que não ia conseguir recuperar ele também. Aí nisso, tipo, eu comecei a tomar as dores da Mi praticamente. Foi tipo ainda uma brincadeira que tipo, tava o Matheus, o Wellington e eu, a gente tipo, tudo abraçado. E aí a Mi falou, pega o meu celular que eu vou tirar uma foto. E nessa brincadeira foi aí que, nossa, eu sumi o celular, que todo mundo ficou nervoso. Eu então, tipo, o celular nem é meu, é dela. E tipo, caraca, mano, e a gente ia ficar pensando, porque pra ela o celular, ela coloca a vida dela, assim, tipo, tira foto, tem as fotos das nossas cachorras, essas coisas, nossa vida realmente tá tudo no celular. O número, as pessoas. Progresso de cosplay, coisa de rede social. Tá tudo lá. E eu fiquei muito feliz assim como eles conseguiram o evento, conseguiu trabalhar da forma tipo, muito inteligente. Eles conseguiram pegar não pegar na pessoa, na verdade, né? Eles conseguiram pegar, conseguiram encontrar a bolsa, tudo, que realmente eles estavam coletando celulares. E graças a Deus o celular dela tava no meio disso tudo e a gente conseguiu recuperar. E pra gente foi saindo de lá, assim, realmente, como a Mi falou, confuso, não sei nem o que aconteceu. Eu nem sei ver o que aconteceu. Tudo que aconteceu foi dedo no cu e correr. Foi um dia Roberto Carlos. E eu só posso dizer realmente que eu agradeço bastante a Avalon. E também acho que por ser a gente já frequenta tanto ela. E acho que de tanta coisa já aconteceu. Realmente tem mais um bingo entre a gente e a Nia. Bingo do evento. Ó, passar mal, conseguimos. Roubar nosso celular, conseguiram. Agora o primeiro lugar. Conseguiram. A próxima meta é terminar o cosplay antes do dia do evento. Já aconteceu, mas acho que não no CAF, certo? A gente conseguiu terminar em Piracicaba. E até esse dia da Piracicaba a gente. Que dia estranho? A gente terminou o cosplay antes. Não tem nada pra fazer no sábado. Ficamos jogando daí, né? Mas você já fez um podcast sobre o Pira Anime Fest? Fez. Já também. Todos os podcasts que nós já participamos aqui. Vocês não? Não participamos do Pira, fomos ao evento Pira, mas não participamos do podcast. Mas desse aí, o de Campinas Anime Fest, mais uma vez, pode não ter sido o melhor evento para todo mundo, mas para mim, ainda assim, acho que mostrou bastante competência, profissionalismo de todo mundo naquele lugar. E por isso que eu tô dando nota máxima pela competência deles, que até hoje eu me arrependo por não ter mandado um e-mail de agradecimento, porque nós agora. A gente faltou chorar no ombro deles de alegria de ter conseguido o celular e essas coisas. Não só o celular, mas também o primeiro lugar da Mi, que pra mim, tipo, ela e eu quase choramos de alegria. Mas é isso, eu acho que foi muito bom o CAF do fim do ano, que a gente fechou o ano. Exatamente. É isso aí. E você, Pinta, o que você achou? Olá, Bruno, tudo bom? Segura aqui o gravador pra mim. Olá! Oi, eu sou o Fabrício, eu sou o catador de Fernigas. Oi. Ah, por sinal, a gente tem crédito lá na minha página. Eu? Ah, que bonitinho. Consegui linkar você na página, mas os créditos pela foto da Zelda e pela foto da Peach estão lá para Fabrício Barros, catadores. Começou a escutar os dedos. Isso soa muito estranho. Fica muito estranho, porque não dá pra fazer. Vocês não estão vendo os dedos como tá formando aqui, né? Fica meio. Nossa. Seu dedo é meio torto. Os dedos são tortos. Ok. Mas então, o evento pra mim foi muito bom porque. Assim, eu tive um ponto da vida, sair daqui da cidade pra chegar em Campinas, que eu me perguntei, o que eu tô fazendo aqui? No meio. Tipo, foi depois, bem depois do acontecido, do primeiro acontecido. Acontecido número 1. Eu falei, pô, mas tá aqui. Falei, tá. E foi, tipo, espocou. Falei, ué. Aí quando eu cheguei lá, eu via que a galera, tipo, tal, e animado, cosplay, tal, tal, tal. É isso que eu vim fazer. Eu vim tirar foto, eu vim conversar com as pessoas, eu vim não cobrir o evento, eu vim curtir junto com eles o evento. É essa a visão que eu tenho que mudar. Eu não vou cobrir o evento para o catadores. Ou as fotos estão lá, são para o catadores. Mas eu vim curtir o evento com as pessoas também. Tudo bem que eu não curti junto com vocês, porque eu desapareço, eu teleporto. De repente ele spawna, ele sumona ali, do nada, apareceu o Pinto aqui. Oi, Fabrício, tchau, Fabrício. E aí, Fabrício. Às vezes ele me deu uma fala, né? Tipo, oi, o que você achou do... Ah, então, foi embora. É assim mesmo. Maldito Batman. Saca? Mas eu gostei muito, eu fiquei correndo de um lado pro outro, que nem o urso do pica-pau, saca? Tirando foto, tava com a cabeça pra um lado, tirando foto, e, cara, pode tirar uma foto e tirar com dois celulares ao mesmo tempo. Juro, cara, um monte de gente, não, cara, posso tirar uma foto aqui? Pode, deixa eu tirar também, papai, tá com dois, três celulares ao mesmo tempo. Mano, muita loucura, cara, muita loucura, eu achei muito maneiro mesmo. E a nota que você dá? De 0 a 999, sempre quis falar isso. Eu vou dar 893. Ó, oh, palmas. Coraçãozinho pro cara. Por que não foi a nota máxima, tipo Bruno? Por que não foi uma nota mais pra cima ou mais pra baixo? Cara, eu sempre gosto de dar uma nota que precisa melhorar alguma coisa. Sempre tem alguma coisa a melhorar. Como eu tô levando o evento inteiro, existem partes do evento que precisam melhorar. Nós não comentamos sobre o banheiro, vocês foram no banheiro, né? Eu só fui no banheiro cosplay e o banheiro cosplay tava limpinho, de boa, tranquilo. Eu fui no banheiro, tava de boa. O que eu acho um ponto interessante, o banheiro é um ponto interessante porque, meu, você vai lá, depois de 4, 5 horas de evento, meu, banheiro, em certos lugares, fica minhaca. É. A gente ia Anime Friends há uns 10 anos atrás, sei lá. É muito triste. É banheiro, é. Em Anime Friends, você vai no Ressaca Friends? Eu não vou. Eu não vou. De nós vai, porque é esse fim de semana, né? É porque eu não bebi nada. Você não bebeu nada? Então, porque eu não vou ficar de ressaca. Ah! Ah. Ah. Do Carlos Alberto aí. Mas então, tem essa coisa, tem uma parte do LOL. Eu não vi a parte do LOL, mas eu acho que isso é um ponto que tem que ser melhorado. Então, estudar melhor onde vai colocar esse palco, onde vai colocar essa atração. Pra que ter, todo mundo possa se divertir da mesma maneira, sabe? Quem vai assistir a partida de LOL, quem vai ver cosplay, quem vai ver K-pop, quem vai só pra comer, quem vai só pra zoar e ficar pulando em cima dos outros. É muito bom, vai alguém só pra comer no evento? Sim. Sério, tem gente que vai pra comer? Existem pessoas nesse night. Ó, uma pessoa está na nossa frente. Ah, cara, gostoso. Está, um assunto. As comidas estavam mais baratas esse ano. Eu achei. Na verdade, o preço delas geralmente é esse mesmo, assim. Mas a gente realmente apareceu, acho que outras barracas lá com variedades, que, por exemplo, tinha uma fogaça por R$2. Eu, tipo, caraca, foi muito barato, assim. Em evento, você espera a água estar R$5, a coca estar R$8, essas coisas. Não, parecia preços normais de lanchonetes, trailers e coisas assim. E até que eu comi algumas coisas lá. Cara, de boa. Eu falei, caramba, está muito suave vir aqui e dá pra curtir, dá pra experimentar as coisas diferentes que normalmente a gente não come no dia a dia, né? Normalmente todo evento a gente come a mesma coisa, que é aquele bolinho de legumes. É um pão de legumes, alguma coisa com carne de porco, parece. Não, é frango. É frango? Nossa, que... Nossa, desse... Pepe enganado todo esse tempo. Ah, nossa, foi tapeado. Mas é gostoso. O principal desses eventos, que é o MUP, eu não tomo faz muitos anos. Esse evento eu também queria ter tomado o MUP, mas não tomei. Ah, mas o MUP em si de, era quanto? R$1,50? R$1 de 3 conto agora? Ah, não, se for não, a gente comprava em bacia esse negócio. A gente comprava em sacola. Assim, né? A gente comprava 20, 30 MUPs, é. Levava pra casa, durava uma semana e nem vinha, se continuava tomando. E ainda tem a regra do MUP de... Acabou um pouco essa tradição do MUP. Realmente, antes a gente levava pra casa também. Eu pensava mais se eu pegar um refrigerante do que um MUP que tava quase o mesmo valor, cara. Acho que a gente cresceu. É isso, a gente enjoou. Esse era o grande problema do banheiro no Anime Friends. É porque você tomava 50 litros de MUP, aí dava aquela mijadeira brava. Daquele suquinho de soja, aí você ia no banheiro e ficava aquela nhaca. Sem falar que ainda era banheiro químico, né? Mas, cara, durante muitos anos foi banheiro químico. Que é muito minha. Mire igual um Jedi, não igual um Stormtrooper. Ok? Isso é pra quando você vai no banheiro, cara. É impossível. Eu não sei porque, né? Eu não tenho como mirar, então. Eu também não sei nem como o Jedi atira pra começo de conversa, né? Mas tá bom. Ele acerta. Então. Pra mim foi isso. O evento foi bom. Teve os percalços do que nem quando roubaram os celulares, toda essa perrengue. Eu não posso julgar o evento em si, porque não dá pra saber a intenção das pessoas que vão no evento. É difícil, porque assim, a gente fala até da questão de pessoa suspeita. Quem é suspeito dentro de um evento desse, cara? Só quando eu olho na minha cara, meu, você é suspeito. Minha cara foi, meu, suspeito pra porra. Vem cá, menino, o que você tá fazendo aqui? Então, sério, o que você tá fazendo aqui? É, mas tanto que, na verdade, essa questão de ser suspeito, quando aconteceu o caso do celular, eles realmente começaram, eu não gostaria de falar exatamente a situação, mas eles realmente começaram a revistar na saída, todo mundo, assim, inclusive aquelas pessoas que usavam máscaras. É que é complicado, né? A questão do cosplay, vamos dizer assim, das máscaras e tal, abre muitos precedentes, não só para o roubo, como também para assédio, para situações complicadas que você não tá vendo o rosto da pessoa. Quando eu coloco até intenção, eu coloco no geral, você não sabe o que a pessoa tá querendo naquele evento. É que é só pegar, é que é só fazer algum mal. Às vezes a pessoa quer chegar, vou fazer uma merda hoje. acordei, tomei meu café, escovei meu dente. Vamos fazer alguma merda hoje? Vamos. Vamos aonde? No evento. Tá aqui passar uma vergonha hoje, né? Tem gente que é assim, cara. Acorda e vou dar umas porradas em alguém. Vamos, vamos, bora, bora. Beleza. Acho que depois dessa pessoa, ela meio que se toca. O que eu fiz? Deu em mim. Nossa. Que absurdo. Mas é isso, resumindo é isso. Eu agradeço a todos que estiveram lá, conversaram conosco, todo mundo que pegou o cartãozinho dos catadores, que é muito bom, não jogou no chão. As pessoas são muito legais com lixo. Elas estavam jogando lixo no lixo. Olha, eu recebi o cartão e depois tomaram o cartão da minha mão. Ah, esse ladrão. Cara lá, meu estranho, que tava lá. Nosso representante do catador Zelíquia. Nossa, pena da... Matar esse granito. Mas é isso. E eu quero finalizar aqui e agradecer cada um de vocês que está aqui. Vocês vão ficar aqui mesmo, se vai ter outra parte. Já essa parte do podcast. Agradecer por vocês terem dado suas opiniões, dado seus 10 centavos, 20 centavos, 1 real sobre o Campinas Anime Fest. Muito obrigado a todos. Querem dar um recado, deixar alguém, indicar alguma coisa além do que já falaram aqui? Por favor. Eu indico o Campinas Anime Fest. Vamos para o Campinas Anime Fest. Vamos para o Curtam a minha página. algum jabá? Alguém quer fazer jabá? Tem uma página? Me tem. Tem uma página, Mi Souza Cosplay. Tem uma podem lá. Mas pode digitar Mi Souza Cosplay, vai aparecer. Estou lá de Samus na foto de capa. E isso aí. Mi com dois Is. Exatamente. Dois is. Exatamente. O Pinta vai deixar o link aí, porque o Pinta sempre deixa o link da minha página, porque o Pinta é legal. Pinta, gente, é o Fabrício. Fabrício é o Pinta. Ele é a mesma pessoa. E também é o cantor de Chile. E que é. Eu, assim, talvez daria indicação mesmo pro próprio CAF mesmo. Frequentem alguns eventos da Avon mesmo, que eu acho que são muito bons. Mas Campinas ainda é o melhor, então. Campinas, se for arriscar, vá pra Campinas. Sim, Campinas é melhor. Eu acho que ele realmente se tornou um polo bem forte para muitas cidades da região. E também é pelo espaço dele, que eu acho que é muito bem aproveitado. Inclusive, não falamos, mas a gente também foi em algumas salas. A gente foi na sala da N-Party, se eu não me engano. A gente de vez em quando vai lá, mas uma vez a Mi, quando tava de Samus, foi. Aí tava o pessoal, todo mundo jogando Smash Bros, coisas e tal. A Mi foi de Zelda naquele momento. Aí até o cara levantou, tirou foto, nossa, tá muito perfeito, cosplay e tal. Mas um papo legal sobre o mercado de Nintendo Switch no Brasil. Teve isso também e tudo. Mas é a indicação mesmo nos eventos da Avalon. E ainda assim, o Campinas Anime Fest. Nesse ano, infelizmente, não teve os de americana, que a gente costuma ir também. São muito bons. São muito bons também. Também é uma escola muito bem, a escola também é muito bem aproveitada no espaço. Tudo. A gente já foi nos de Piracicaba. Os de Piracicaba, eu peço desculpas, deixa um pouco a desejar. Mas a gente compreende que eles ainda se empenham bastante. E ainda assim, mas é bom encontrar com o pessoal, a companhia também da galera, e a vibração, tudo, e essas coisas. Isso é tão estranho falar isso, a vibração do público. Não, para. Vai acabar o podcast, que a música é gostosa, aí tem um espacinho de tempo. Fica até o final que vai ter um recadão do Wellington. Você falou que no começo tem um recado. Claro que tem que ter aqui o Wellington dando esse recado. Nossa, esse é muito maneiro. Recados aí do Wellington. Que da hora. Agora nós vamos oferecer um Wellington por apenas R$59,90. Tá super na Black Friday, Sunday Friday, ou seja, todos os dias Friday. É aquelas promoções de janeiro, sabe? Friday. Tá em Years Friday. É aquelas promoções de janeiro, saca? Que a galera tá passando já o rolê, já tipo 59 e pouco. Tá barato, velho. Todo mês é janeiro pra ele, né? Você terá sua liberdade solto? Leve por apenas um chaveco. Nossa! Matheus, depois dessa, tem alguma coisa pra acrescentar? Pra ele fechar. Busquem conhecimento. É isso, jovens. Então, muito obrigado a você que ouviu, muito obrigado a você que baixou esse áudio, muito obrigado a você que toma Coca-Cola com candinha ainda. Pelo amor de Deus, para com isso. Toma lá, tua mãe. Mas se não tiver copinho? Que coisa vai, pessoas. Hoje, 今夜は Alô, mulheres. No próximo evento, Campeonato Anime Fest, eu me decidi estar apaixonado pelos lados femininos. Então, quem quiser me conhecer, pode estar lá que eu vou lá estar prontinho para vocês. Você manja? Não, você manja que eu não vou cortar isso aqui. Nem a pau, né? Eu vou repetir até no começo e no final. Só pra falar, então, o perigote das mulheres. Perigote. Do Charlie Gamal.